¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá, ouvintes, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night. Está a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Grandes músicas para curtir a partir de agora. Estamos a entrar no fim de semana, mais um, e com energias positivas, muitas energias positivas. E o melhor que há a fazer quando há energias positivas pelo caminho é desfrutar das grandes músicas, dos grandes hits de dança dos anos 90. Mais uma vez vamos conferir durante 120 minutos músicas dos anos 90 que balaram as pistas naquela maravilhosa década. Por exemplo, nomes como os Culture Beat, Alissa, DC Project, Corona e tantos outros nomes que marcaram a história da música e da dança daquela década. Pois muito bem, hoje vamos iniciar com Captain Hollywood Project. O tema chama-se Impossible e vai ser o primeiro tema de 5 nesta primeira sequência. A primeira de 6 hoje, é verdade, temos 6 sequências de 5 grandes músicas. Vamos ter mais, vamos ter pelo caminho Culture Beat, precisamente, vamos ter Thalissa e vamos acabar com DC Project, com Alesha. A música chama-se Mary's Prayer e é a última desta primeira sequência. Vamos à música, venha a contagem, preparem-se porque a festa começa agora! 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.

change this. Let's stop it for a sec. Okay, let's do it. Suddenly the heavens roared. Suddenly the rain came down. Suddenly já cá estou! E então, gostando destas primeiras 5 músicas, vem mais 5 já de seguida e sem nenhuma conversa pelo meio. Vamos ficar com nomes como Roxelle, tema Think Twice. Vamos ter aqui Ravine com Juliet. Vamos acabar com Odyssey, Move Your Body. Aliás, nós não vamos acabar a Move Your Body, nós vamos Move Your Body o tempo todo, as 5 músicas todas que se seguem, porque são 5 músicas contagiantes, com muita energia, e eu quero que as aproveitem ao máximo. Ravine com Juliet é precisamente o tema que se segue e que vai abrir a segunda sequência de 5 músicas em mais um Friday Night. Don't let go. till the end. Don't let go. On and on it's like the sun. It keeps me going strong like it's melody. I wanna love you in my life to do the end. Even without love in my life, my girl, to the end. próxima música é brutal. Não voltas para ver. We'll be right back. E cá estou eu mais uma vez. Energia, muita energia nesta noite de sexta para sábado. Uma noite muito quente, propícia para libertarmos energias positivas e para deixarmos que o fim de semana comece da melhor forma. E a melhor forma de começar da melhor forma, é claro está, é ouvir a Rádio Antena Web e o Friday Night, que hoje está melhor do que nunca, com grandes músicas, grandes hits dos anos 90. Vamos aqui reencontrar-nos com algumas músicas que já nos tínhamos esquecido. Por exemplo, vamos aqui reencontrar-nos com So Easy. Ou, por exemplo, vamos aqui também encontrar-nos com The Sun, tema de Joyce. Mas aquela que vai abrir a terceira sequência do nosso espaço radiofónico, do nosso Friday Night, sabem qual é? Sabem qual é? Ai, não sabem, mas eu digo-vos, chama-se Into the Night e é da Ondina. Já há algum tempo passou por cá, vai passar novamente, para que comecem em grande mais um fim de semana e para que comece em grande mais uma sequência do nosso Friday Night. Vamos à música Ondina com Into the Night. 5, 4, 3, 2, 1. I wanna dance into the night, to the night. Dance into the night, oh, oh. I wanna dance into the light, to the light. Dance into the light, oh, oh. Stop! Here we go! Here we go! We'll be right back. Vamos seguindo neste Friday Night, nesta noite de sexta para sábado. Vamos agora para a quarta de seis sequências. É verdade, hoje há seis, não são cinco, são seis sequências de grandes músicas dos anos 90. Grandes músicas da dança, claro. Vamos agora reencontrar-nos com mais grandes sucessos. A primeira música chama-se Sexy Eyes e é da Wakefield. Ela que fez muito sucesso no princípio da década de 1990, com muitos temas, este é apenas um. Vamos conferir outros temas, por exemplo, vamos conferir o tema de Penelope, Take a Chance. Vamos conferir Molella com If You Wanna Party. E mais não digo, são músicas tão espetaculares que o melhor mesmo é guardar segredo e deixar-vos ficar por aí na expectativa para que também aproveitem ao máximo e com surpresa este princípio de fim de semana. Vamos à música então? Atenção, vem mais uma contagem Sexy Eyes de Wakefield. 5, 4, 3, 2, 1. Sexy eyes, I'm gonna take you to paradise. Hey, hey, my, my, look at me. You got me feeling free. Take a chance, are you ready for romance? It's now or never. Take your chance, are you ready for romance? It's and dinner away. Move your body. Ouvintes, chegamos ao final de mais um Friday Night, é verdade? Eu disse os 6 sequências, mas o tempo pegou uma partida e passou mais depressa do que eu estava à espera. É bom sinal, é sinal que a música dos anos 90 ainda hoje é capaz de nos surpreender e de nos pôr a dançar. Vocês não fazem ideia. Está um calor aqui neste estúdio. Está uma coisa que não se aguenta. E não é só pelo calor que está lá fora. É porque eu aqui também vou dançando, é verdade? Também vou curtindo estes shows dos anos 90. É para que também a energia possa passar para esse lado de forma mais verdadeira. Acreditem que é uma energia pura loucura deste lado também. Bem, vamos fechar com mais 5 músicas nesta edição do Friday Night. Acabamos de ouvir Missing in the Rain dos The Express, uma grande música e também um grande grupo que teve mais uma vez, como é habitual, uma existência curta, mas com muita história. Vamos então fechar com Real Hip, o tema Train of Love. É a primeira música desta noite. Há mais 4 para curtir. Só vos digo que a última chama-se Amore e é dos Inic. Pelo caminho vamos ter os Heart Attack com I Was Made for Loving You. São as músicas que vamos curtir esta noite na última sequência de músicas aqui de Friday Night. Fiquem bem, bom fim de semana e façam-me um favor. Aproveitem a vida ao máximo e sejam felizes. Bom fim de semana e até à próxima sexta. Here we go! Here we go! Train of love. tried not to do it. Turned over a new leaf, then tore right through it. Whatever you taught me, I didn't believe it. viaje para buscar los sonidos mágicos.